rima, já meto a caneta. Então, olé. Põe minha crio nessa foto que sua gangue pique. Mano, nós tá se mudando pra outro planeta. Toque seu som é bem lixo, é aqui que ele fica. Com Wally. Vamos lá, me ataque. Bem sentido a vazio no verso Miyazaki. No país do racismo profundo, que nem uma âncora. William Vark, saliva valiosa. Se desço do palco, ele é Leilão e Smite. Tão hip hop que o correio manda pra gente o CD do Big via PAC. Você age como meu inimigo, você será o meu inimigo. Quem avisa, amigo, é ou corra de nós ou corra perigo. Vão te matar, insuportável que apenas falou. Agora suporte, ratatatá. Bater em quem era mais fraco, não te fez alguém mais forte. Os bico quer saber como acontece. Eles entram em choque quando vê o sobe e desce. Desce. Tá precisando correr atrás? Não vem falar que eu não falei. Seu corre é você que faz. De nada se eu não te ajudei. Imagine a hipótese, eu te deixando de muleta e prótese. Crescer na vida sem trabalho, meu laudo, distúrbio na hipófise. Na corrida eu perco a pólice, na briga o cara sempre liga a pólice. Se complica, plau, nem o pica-pau, te protege com a pólice. Minha força não é divina, é força de vontade, irmão. Não nasci pra ser super-herói, mas tenho o poder da superação. Geração pós-Pac-Man, eu era invisível igual homem sem sombra. Sou da era do Bomberman, mas não foi isso que me fez ser um homem bomba. Apostou no jogo errado, telecena. Depois veio falar que tá uma merda cena. Tamo correndo rápido pra fazer o dinheiro. Grana alta, tô tipo mega cena. Porque eu já cansei de ser serviçal. Por isso eu fiz o verso ser vital. Com umas ideias tão pesadas na cabeça que tá prejudicando a minha cervical. Igual ao Beira, eu tô com meu cartel e nenhuma polícia pra prender Cali. Não discuta na aula gratuita, seu filho da pra prender Cali. Compaixão é na OLX, se não se desapega, vai perder o pai. Igual ao Kid, eu trouxe uma bengala, a justiça é cega sem saber braille. Eu tô me matando, cês tão se mordendo. Ser foda é de moda, é o que me fez moderno. Mesmo nos podando, hoje eu tô podendo. Se o governo é foda, eu me desgoverno. Na quebrada, mano, tamo nos mantendo. Me chamou de boy porque tá se doendo. Quero ver na rua, vou cobrar na rua. Vão pagar na rua o que tão me devendo. Nunca me levaram a sério, sempre dei risada. Hoje com a mão na caneta eu controlo o jogo. Construindo meu império, pus a mão na massa. Porque bando na palma eu ponho até minha mão no fogo. Lobo de Wall Street, sei muito bem que o meu cliente é exigente. Em qualquer casa, qualquer Cali 13, eu fiz o meu rap ser residente. Inspirado em anime, sim, tenho que ser herói para muita gente. Suas rimas são tempestade em copo d'água. Nós trouxemos dilúvio e muita enchente. O Zico quer saber como acontece. Eles entram em choque quando vê o sobe e desce. Desce. Tá precisando correr atrás? Não vem falar que eu não falei. Seu corre é você que faz. De nada se eu não te ajudei. O Zico quer saber como acontece. Eles entram em choque quando vê o sobe e desce.